Muito boa noite. Eu começo agradecendo a presença de todos vocês por estarem aqui conosco. É a oportunidade de juntos estudarmos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. E agradecer especialmente, Dr. Roberto, pelo convite muito fraterno de lembrar de nós lá no interior das Minas Gerais e do Dr. Estevão também, que são membros aí da Abrame e que mantém essa chama acesa na Casa da Justiça. Tarefa tão importante, né, de trazer luzes também para a justiça dos homens, para que a justiça dos homens possa se assemelhar à justiça divina. Eu vou só pedir licença a vocês para pegar o controle remoto ali, para a gente passar os slides, só um minutinho. Muito bem, o tema que nós escolhemos hoje, nós sempre, quando fazemos o estudo aqui no tribunal, a gente procura juntar um tema jurídico com um tema de natureza espiritual, de espiritualidade, de forma que a gente possa conjugar essas duas grandes áreas do saber humano, da sabedoria humana. Não só o aspecto jurídico, mas o aspecto espiritual por detrás do aspecto jurídico. E por isso, hoje, nós escolhemos o direito à saúde sob a ótica do Espiritismo. Será que o direito regula o acesso do cidadão, de todos nós, à saúde? Será que o Espiritismo, por sua vez, traz para nós elementos para nós vivermos de uma maneira saudável? E se é assim, por que que nós adoecemos? Então, com base nesses princípios, nessas premissas, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho hoje essas ideias acerca do tema. Vamos ver aqui se vai dar certo, se vai passar direitinho. Não passou? Não passou. Engraçado, passou. Acho que tive ajuda lá em cima. Todas as vezes, então, que nós vamos fazer uma abordagem na área do direito, nós buscamos o amparo da Constituição Federal. Afinal de contas, é a Carta Magna, é a Constituição da República que fundamenta qualquer direito dentro do nosso ordenamento, dentro da estrutura do nosso Estado. E olha só o que diz o artigo número 196 da Constituição Federal de 1988. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, é um artigo bem conhecido, é um direito social, que está relacionado a um direito fundamental, que é de viver, viver com dignidade. Então, para que o cidadão viva com dignidade, um dos direitos sociais que ele tem é o direito à saúde, e o Estado tem a obrigação de entregar saúde para a população. Então, vamos aqui adiante. Eu acho que eu estou apontando para o lugar errado. Pedir ajuda ali aos universitários. Ah, você está? Está ok. Então, olha só. Se a Constituição diz, no 196, que o cidadão tem direito à saúde, e a saúde é dever do Estado, nós precisamos de primeiro responder. O que é, então, saúde? Se nós buscarmos um conceito bem tradicional, de 1948, da Organização Mundial de Saúde, nós vamos verificar lá esse órgão internacional dizendo que a saúde é a situação de completo bem-estar físico, mental e social, e não a simples ausência de doença ou de enfermidade. Muitas das vezes, nós nos ocupamos muito mais da doença do que da saúde, concordam com isso? Porque nós temos aquela falsa impressão de que, quando nós não estamos com uma enfermidade, nós estamos saudáveis. Só que a ideia de saúde é muito mais ampla. Ela diz respeito a bem-estar do corpo, mas não só do corpo, da mente, mas não só da mente, do convívio social. E aqui, à luz dos ensinamentos espirituais, nós vamos ver que o conceito é ainda mais amplo. Então, qual seria o conceito espiritual de saúde? Os espíritos vão nos dizer já já. Depois disso, esse conceito foi evoluindo e nós passamos a ter um conceito ampliado de saúde. E esse conceito é contemporâneo, aquele anterior é de 1948. O conceito ampliado é agora do momento que nós vivemos. E aí, a Organização Mundial de Saúde, ela acrescenta outros valores, ela coloca assim, bem-estar físico, mental e social, mas, a partir da lei do SUS, a lei 8080 de 1990, no Brasil, saúde também tem como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais. Isso tudo é saúde, é um conceito ampliado de saúde. E aí nós podemos fazer uma crítica. Será que nós temos saúde no nosso Brasil, se olharmos esse conceito mais amplo? Desculpe. Esse conceito nós vamos encontrar também na Constituição, quando a Constituição traz a ideia de salário mínimo, que seria aquele valor necessário para o trabalhador e a sua família viver com saúde. Porque ele tem que ter moradia, ele tem que ter alimentação, ele tem que ter lazer, ele tem que ter todas essas condicionantes para que ele possa sobreviver bem junto com a família. Então, a Constituição trouxe o conceito de salário mínimo, que é o mesmo conceito usado na Lei 8080, que compreende as necessidades do indivíduo e de sua família. Bom, será que R$ 998 é suficiente para um trabalhador e sua família obter as condicionantes da saúde? O que vocês acham? Sem chance, não é? Ainda mais vivendo, por exemplo, numa capital, né? Como Belo Horizonte. Só de deslocamentos, né? De aluguéis, de despesas, certamente esse trabalhador vai ter muita dificuldade para conseguir ter saúde. Mas o problema, ele vai avançando. E aí, no Brasil, nós criamos uma coisa inédita, que é o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde, elogiado por uns, criticado por outros, ele é uma jabuticaba. Por que é uma jabuticaba? Porque só tem igual no Brasil. Tem problemas? Tem muitos problemas. Mas nós temos que verificar que é um sistema universal de saúde, ou seja, todos têm acesso, independente de pagarem ou não pela saúde, porque a saúde é bancada pelos impostos pagos por todos os cidadãos. Coisa que não tem em muitos países desenvolvidos. Se nós pegarmos, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte, enquanto União, eles não têm um sistema universal de saúde que dá acesso a todo cidadão. Lá, para o indivíduo ter acesso à saúde, tem que pagar. Pagar um seguro-saúde para ter acesso aos serviços públicos de saúde, porque o modelo lá é um modelo contributivo. Como um seguro mesmo, você contribui, contribuindo, você é assegurado e, por isso, tem acesso ao serviço de saúde. Aqui no Brasil, olha que interessante, o sistema é universal, a pessoa pode não fazer uma contribuição direta, não pagar nada diretamente, pode nem ser um segurado da Previdência Social e, além disso, o hospital, o acesso ao serviço de saúde é de portas abertas. Então, por um lado, é um avanço, saúde para todo mundo. Por outro lado, é um desafio. Por quê? Porque saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo. E aí vem um problema muito sério, que aqui na Casa da Justiça se vive diariamente, que é a questão da judicialização da saúde. Olha só o papel do magistrado, e nós estamos aqui no evento da Abrame, né? Olha o papel do magistrado, chega lá para ele decidir uma petição aonde um cidadão que tem acesso universal ao sistema de saúde pede um medicamento geralmente caríssimo, importado, ou ele pede um tratamento ou uma vaga na UTI, na CTI, porque ele precisa de ter acesso ao serviço de saúde, não conseguiu no poder executivo, por falta de vaga, por falta de recurso, ele bate aqui as portas do judiciário e o judiciário tem que decidir. E aí a decisão é muito difícil. Porque, olha só, vamos imaginar agora que você é um magistrado que está lá com uma petição de um cidadão brasileiro que precisa de um tratamento, de uma internação, de uma vaga na UTI, de um medicamento. Se você deferir a liminar, o Poder Executivo tem que se virar, arrumar a vaga, sob as penas da lei. E aí você salva aquela criatura, porque obrigou o Executivo a dar o tratamento, porque é dever do Estado dar o tratamento. Mas, por outro lado, quando você faz isso, o recurso que foi para aquele cidadão para pagar um remédio caríssimo saiu do sistema para atender os outros cidadãos que dependem daquele mesmo orçamento público, daquela mesma verba pública. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem fácil, bem didático. Vamos imaginar que se trata de um tratamento ou de um medicamento que custa R$1 milhão. Aí você dá a decisão liminar e manda o executivo fazer. Ele vai pegar, vai dar um jeito, vai pegar esse R$1 milhão de algum lugar e vai cumprir a liminar para ele não sofrer as penas da lei. Mas ele vai tirar R$1 milhão do sistema que poderia atender uma infinidade de outras pessoas que também são cidadãos e que também têm direito ao mesmo sistema. Então, não fica uma situação delicada? Você vai beneficiar um e prejudicar a coletividade? Ou você vai proteger o dinheiro da saúde para a coletividade, mas você vai deixar aquele indivíduo morrer sem o tratamento? É difícil de tomar essa decisão? É muito difícil. Eu não gostaria de ser o magistrado da vez de tomar essa decisão. Por quê? Se ele manda fazer o tratamento, ele pode prejudicar a coletividade. Se ele não manda fazer o tratamento, o sujeito morre e ele vai ficar com um sentimento de culpa. Ah, e se eu tivesse dado a liminar, tinha salvado uma vida. Ah, mas se eu der a liminar, eu posso perecer outras vidas. Não é? Então, se estivesse na mão do Dr. Roberto, ele daria a liminar, né, Dr. Roberto? E depois vamos ver o que acontece mais à frente. É muito difícil. É um tema polêmico, complexo, e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem tentado criar parâmetros objetivos para o deferimento de liminares, nesse caso de judicialização do direito à saúde, mas é claro que ainda não há consenso com relação a esses parâmetros, e nós vamos sempre ter essa discussão na ordem do dia. Mas o fato, então, é que o cidadão tem um direito social à saúde, porque a vida é um direito fundamental e tem que ser uma vida com dignidade. O Estado é responsável, a saúde não tem preço, mas tem custo. E na administração da saúde, o que a gente tem no Brasil é um sistema de portas abertas, único, onde, em tese, todo cidadão teria o mesmo direito. Tem recurso para todo mundo? Não tem. Mas nós temos que saber aperfeiçoar esse modelo, esse sistema. Então, até aí é uma pincelada bem rápida na questão do direito constitucional, na lei do SUS 8080 de 90, e agora nós vamos adentrar na abordagem espiritual do tema. E a gente começa lembrando o professor Allan Kardec. Ele diz o seguinte: olha, Deus é soberanamente justo e bom. Será que Deus dá a uns a saúde e a outros a doença? Ah, você tem direito de ser saudável, já aquele outro lá tem direito de ser doente. Será que é assim que Deus faz? Ou será que Deus dá a cada um de acordo com o seu mérito, com a sua necessidade? Ou Deus permite na sua justiça que cada um colha o que plantou e receba em si mesmo o fruto do seu comportamento, das suas escolhas, das suas ações? Ah, então essa segunda opção parece mais lógica, né? Jesus falou no Evangelho assim: a cada um segundo as suas obras. O Chico Xavier trouxe uma contribuição do espírito André Luiz, aonde o André Luiz diz para nós que a maioria absoluta das nossas doenças são adquiridas. Olha que interessante. Maioria absoluta, mais da metade. Metade mais um das nossas doenças, pelo menos, são adquiridas e adquiridas pelo nosso comportamento. Vocês sabiam, por exemplo, que sentir ódio, raiva, pode gerar câncer? A pessoa alimenta um ódio, uma raiva, isso desenvolve nela uma série de desdobramentos orgânicos que podem dar causa a um câncer. Por exemplo, você sabia que uma pessoa muito irritadiça, muito nervosa, muito agitada, tem uma chance enorme de adoecer do estômago, de ter gastrite, úlcera? Por quê? Porque esse tipo de sentimento gera na pessoa a produção de ácidos que vão corroer o seu estômago, o seu aparelho digestivo. Vocês sabiam que pessoas que têm muita cefaleia, muita dor de cabeça, geralmente adoecem de dor de cabeça porque não vigiam seus pensamentos? E pensamentos doentios geram doenças e geram dores, inclusive de cabeça? Então, olha que interessante, vai ficando mais fácil a gente entender. Deus é soberanamente justo e bom. E a doença não é um mal. A doença é um bem. Olha que interessante. A doença é um mecanismo de regeneração do indivíduo. Porque a doença permite o escoamento das imperfeições da alma e aí o indivíduo adquire a saúde, se libertando das imperfeições através da doença. Ah, então a doença não é castigo. A doença é mecanismo de educação para a alma. É um mecanismo de aperfeiçoamento da alma. Sabe por quê? Quando nós estamos doentes, nós desenvolvemos potenciais importantíssimos. Vou lhes dar um exemplo. Quando nós ficamos doentes, nós perdemos a identidade. Nós passamos a ser chamados pacientes, não é isso? Geralmente eu me chamo Luciano, mas se eu estou doente, estou hospitalizado, chega lá um profissional da saúde qualquer e me trata de paciente. Paciente é quem tem paciência. Então a doença vai me ensinar a ser paciente. E será que nós somos pacientes de verdade? Quando estamos doentes, ou nós ficamos mais agitados e mais irritados ainda, e às vezes revoltados com a doença. Muitos de nós perguntamos assim: por que é comigo? O que é que essa doença está querendo me dizer, está querendo me ensinar? Eu fiz isso, preservei, fiz aquilo, nada obstante a doença veio? Então, nós precisamos de entender isso à luz do Espírito. Quando nós estamos doentes, nós desenvolvemos valores da alma, virtudes, como, por exemplo, a resignação, que é fruto da paciência continuada. Quando você é paciente, a paciência vai abrir caminho para resignação, para aceitação daquilo que nós estamos vivendo, para nós nos transformarmos em pessoas melhores. A doença, por exemplo, também nos ensina, por exemplo, o desenvolvimento da fé. É sabido que as paredes dos hospitais ouvem preces muito mais profundas que os templos, muito mais sinceras que os templos, porque é lá, na hora da dor, que via de regra nós nos aproximamos de Deus, que a nossa fé nos sustenta, na nossa fé nos fortalece. Ora, na hora da doença também, nós desenvolvemos a inteligência, sabe por quê? Nós procuramos um meio de nos livrarmos da doença. Nós vamos buscar ajuda, nós vamos buscar tratamento, nós vamos estudar biologia, estudar química, estudar medicina, nós vamos aprender com quem sabe Então a doença nos faz ficar mais inteligentes. Então olha só, a doença então é uma bênção divina, faz com que nós nos aperfeiçoemos, com que nós possamos desenvolver as virtudes, a inteligência e a fé. Então, a doença é algo positivo se nós verificarmos com os olhos do Espírito. O professor Allan Kardec, na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, que trata das bem-aventuranças relacionadas aos aflitos, bem-aventurados os aflitos, ele diz assim: as aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Então, olha que interessante, as aflições na terra, entre elas as doenças, são remédios para a alma. Então, com isso, nós precisamos de entender o conceito de saúde pela perspectiva da alma, do Espírito encarnado. E aí nós trazemos Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro Consolador. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Pois não? Eu tinha 20 anos em Manaus, quando fui ao médico, ele virou para mim assim: meu filho, não há doenças, há doentes. Fiquei sem entender. É que nós criamos as doenças. É verdade. E aí nós poderíamos até avançar mais e dizer: nós estamos doentes. Mas se a nossa alma soubesse tratar, nós não seremos almas doentes. O corpo pode até estar adoecido, mas a alma, ela pode estar harmônica. E se ela estiver harmônica, ela sabe conviver com a doença do corpo. Poderíamos dar aquele exemplo já muito famoso do Chico Xavier, que todos nós sabemos que ele tinha um problema muito grave de vista, né? E um certo dia, ele não conseguia, estava com uma espécie de um derrame ocular, ele não conseguia enxergar, a vista doía, ardia, e aí aparece, e ele não foi trabalhar naquele dia, aqui em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo, e aí aparece o Emmanuel, seu mentor espiritual, e diz: olha, Chico, por que você não foi trabalhar? Ah, você não está vendo aqui, ó, meu olho está doendo muito, eu estou sofrendo. Aí o Emmanuel vira para ele e diz: olha, Chico, ter dois olhos é uma bênção, mas você não precisa dos dois para enxergar, um só já é suficiente. Vá trabalhar com esse olho bom que você tem. Sabe por quê? Tem gente que não enxerga nada, tem gente completamente cego, né? E aí o Chico, então, diz que se emendou e foi trabalhar com aquele olho que único que ele tinha, naquele dia estava funcionando bem. Então, o que que os espíritos estão querendo mostrar para a gente? Que a saúde da alma é equivalente à harmonia. Você quer ser saudável? Seja harmônico, manso, tranquilo. E para a gente aprender um pouquinho mais da harmonia, da mansidão, da tranquilidade, a gente poderia lembrar a história de um profeta do povo de Israel, chamado Elias. Vocês se recordam dessa figura do Elias? O Elias, ele é retratado como um dos principais profetas do povo de Israel. E quem escreve sobre ele, aonde vamos encontrar isso, é no livro de Reis, primeiro e segundo livros de Reis, aonde se conta a história desse personagem muito interessante, que nós vamos aqui lembrar um pouquinho nessa noite. Elias era um defensor dos ensinamentos de Jeová, de Javé, que era o Deus único do povo hebreu, do povo de Israel. A propósito, naquela época, mais de 700 anos antes de Cristo, o povo de Israel era o único povo monoteísta, que acreditavam na existência de um só Deus. Os outros povos eram politeístas, acreditavam em diversos deuses. E nessa época reinava no norte um rei chamado Acabe, que se casou com uma princesa fenícia chamada Jezebel. Vocês lembram da história da Jezebel? Oi? Está passando? Ah, que coisa boa, eu nem sabia. Então, a Jezebel, como fenícia que era, ela era politeísta. E entre os fenícios existia um deus que era muito admirado, era o deus Sol. E o deus Sol dos fenícios era chamado por eles de Baal. Era o deus que se confundia com a natureza. E aí houve um choque de ideias religiosas. Nós sabemos que Deus nunca teve religião nenhuma, mas os homens sempre criaram religiões, e a maioria das guerras que foram travadas ao longo de todos os tempos, via de regra, tinham um fundo, uma questão religiosa por detrás. E então surgiu um conflito. O rei monoteísta seguia os ensinamentos de Abraão, de Moisés, portanto, nós tínhamos ali o culto a Jeová, a Javé. Mas chega a Jezebel e ela traz os ensinamentos do culto a Baal, o deus fenício do sol. E aí há um conflito de interesse. E a Jezebel, influenciando Acabe, ele acaba cedendo. Porque as mulheres conseguem tudo com os homens, não é? E a Jezebel conseguiu convencer o rei de implantar o culto a Baal. E o Elias, então, foi defender o Deus Javé, o Deus Jeová. E a forma como ele fez isso foi muito curiosa, porque ele propôs um duelo de fogo. E o fogo vinha dos céus. Uma espécie de efeito físico que o professor Allan Kardec estuda no livro A Gênese. É possível, através de uma mediunidade de efeitos físicos, produzir fogo. E aí, ele fez o seguinte desafio. De um lado, Elias, defendendo Javé. Do outro lado, 400 sacerdotes de Baal. Quem produzisse mais fogo, ganhava aquela batalha espiritual. Aquela batalha religiosa. E assim foi feito. Puseram dois altares, o altar de Baal, o altar de Javé. E veio o fogo do céu. E o fogo que veio do céu consumiu não só a oferenda, que geralmente eles sacrificavam um animal em oferenda, mas como consumiu também todo o altar. Ou seja, a produção de fogo do Elias foi muitas vezes maior do que a dos 400 sacerdotes de Baal. Então Elias venceu a batalha. O que que o povo fez? O povo foi assistir, né? O povo adora assistir uma competição, né? Um litígio, né? Uma disputa. E o povo na praça, verificando que Javé era o Senhor, porque produzira mais fogo, eles então resolvem matar os 400 sacerdotes de Baal. E assim foi feito. Uma carnificina. O povo matou todos os sacerdotes e a partir dali, aquele reino passou a ter um único Senhor, um único Deus, Jeová, Javé. Só que a história continua. E o Elias, então, vai orar no Monte Horeb. Porque lá eles conversavam com Deus. Javé, na verdade, era um espírito. E esse espírito aparecia, se tornava muitas vezes tangível. Esses profetas tinham uma faculdade que a gente chama hoje de mediunidade de vidência. Eles conseguiam ver os espíritos. Mediunidade de audiência, eles conseguiam ouvir os espíritos. E alguns espíritos se materializavam, se tornavam tangíveis, eles podiam ser tocados. E naquela época, 700 anos antes de Cristo, os espíritos muitas vezes se tornavam tangíveis para serem acreditados pelos profetas. Então, o Elias vai para Horebe conversar com Javé. Javé aparece para ele e dá a ele uma lição. Puxa a orelha do Elias. Ele diz assim: Elias, o reino de Deus não se conquista com sangue, com a guerra. Não. Elias, o reino de Deus se conquista com mansidão, com tranquilidade, com harmonia. Ah, pronto. Aí o Elias voltou de Horebe transformado. Porque até então ele lutava com as armas que tinha para defender Jeová. E agora ele não tinha que lutar mais. Ele tinha que ser manso, pacífico, pacificador, tranquilo, harmônico. Porque nós já sabemos que a saúde do ponto de vista da alma é a harmonia, a perfeita harmonia da alma. E aí o Elias aprendeu a lição, teve que responder pelas 400 mortes. Naquela encarnação mesmo, naquela existência mesmo, houve uma sucessão de reis, Elias foi perseguido, e segundo seus biógrafos, ele foi cerrado ao meio. Então não teve um fim muito tranquilo, porque quem planta violência, pela lei de causa e efeito, de ação e reação, colhe aquilo que plantou. E o tempo passou. Aproximadamente 700 anos depois, acontece um outro episódio muito interessante. Porque o povo de Israel, ele tinha um mito. E o mito de Israel era o mito do Messias. O que eles pensavam? De que haveria de surgir um Messias que libertaria o povo de Israel da escravidão, na época de Jesus, do Império Romano, e faria com que o povo de Israel dominasse toda a terra. Então, para isso, viria um Messias, que seria o líder desse povo para dominar a terra. E o mito era esse. E eles estão esperando até hoje o Messias chegar. Porque para eles, Jesus Nazareno não foi o Messias. Eles ainda aguardam. Mas, quando Jesus esteve aqui entre nós, aparece então, para cumprir as escrituras, uma voz clamando no deserto. E essa voz que clamava no deserto foi conhecido como João, o que mergulha. Ou, em outras traduções, João, o Batista. Porque ele ensinava, basicamente, duas coisas. Ele dizia assim: convertei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa era a principal pregação dele. Convertei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E aí aquelas pessoas que queriam entrar no reino de Deus, porque eles achavam que o reino de Deus era um reino humano, e eles queriam fazer parte desse novo reino, o que eles faziam? Eles iam até o Rio Jordão, que na época tinha mais água, hoje é um pequeno córrego. O João mergulhava as pessoas dentro da água, e quando ele tirava a pessoa da água, isso era o símbolo que aquela pessoa queria mudar de vida. Mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir, ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Era um símbolo. Mas o João dizia: olha, eu batizo com a água, mas depois de mim virá alguém que é maior que eu. E esse que é maior, ele não vai batizar com a água. Ele vai batizar com fogo. E ele vai batizar com o Espírito. Em algumas traduções, com o Espírito puro, com o Espírito Santo. Então ele pregava isso. E ele vivia no deserto. Ele era um homem frugal, vivia comendo gafanhotos, mel silvestre. As roupas dele eram feitas de peles de animais. E certa feita foi procurado pelos fariseus e pelos saduceus para que eles fossem então mergulhados, batizados. E ele chama saduceus e fariseus de raça de víboras. E aí o professor Allan Kardec nos ajuda a entender isso. Na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o professor Kardec nos diz que na época de Jesus, entre judeus, existiam pelo menos três grandes seitas. A seita dos fariseus, a dos saduceus e a dos essênios. A dos fariseus eram muito dedicadas aos rituais do templo. Então, o culto dos fariseus, que seguiam a lei à risca, era um culto mais externo, mais cheio de cerimônia, mais cheio de hábitos. Já os saduceus, seguidores de Sadoc, eles eram muito diferentes, porque, por exemplo, eles acreditavam na existência de apenas, eles acreditavam em apenas uma existência. Os fariseus e essênios acreditavam na ressurreição, na possibilidade de renascer. Os saduceus não. Eles eram sensuais, eles eram materialistas, eles queriam viver os prazeres e a vida naquele momento, e para eles, com a morte do corpo, tudo acabava. E, finalmente, existia a seita dos essênios, que era um povo mais, digamos assim, mais espiritualizado, mais frugal. Eles tinham hábitos religiosos mais interiores, eram dados à meditação, à prece, a uma vida simples. Geralmente viviam em comunidades campesinas. Então a gente observa, pelo modo de agir do João Batista, que ele se aproxima muito mais daquela seita dos essênios do que das seitas dos fariseus ou dos saduceus. E por que que a gente está trabalhando isso? Porque aquele João Batista, depois ele é confirmado pelo próprio Jesus, segundo João e Mateus e Lucas nos evangelhos sinóticos. Porque Jesus diz assim: entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João o Batista. Ele é o maior entre os nascidos de mulher. Mas no reino de Deus, o menor no reino de Deus é maior que ele. O João dizia: aquele que vem após, eu não sou digno nem de carregar-lhe ou atar-lhe as sandálias. E foi interessante, porque o Jesus reconhece em João Batista o seu precursor, o seu arauto. E João Batista reconhece Jesus como o Messias, como Cristo, como Mestre. E não ao acaso eles eram primos. Quando João Batista nasce, acontece alguma coisa diferente, extraordinária. E para o povo daquela época, os acontecimentos tinham que ter algo de diferente, de extraordinário. Zacarias, pai de João Batista, era um sacerdote que servia ao templo. Eles tinham uma espécie de escala e cada sacerdote prestava serviço durante um tempo no templo, acendia um incenso, cuidava do rito judaico. E ele já era um homem idoso. E ele, certa feita, estava no templo e apareceu para ele um anjo que se diz chamar Gabriel. E conversou com ele assim: Zacarias, os seus pedidos foram aceitos e você terá um filho e dará a esse filho o nome de João. Ele vai ser muito benquisto. Ele vai converter muitas pessoas. Ele vai ser alguém muito importante em Israel. E aí o Zacarias duvidou do Gabriel. E por que que ele duvidou? Porque ele já era idoso. E segundo ele, conversando com Gabriel, fala: como que eu posso acreditar nisso, Gabriel? Se a minha esposa, Isabel, é alguém avançada em dias. Olha a delicadeza dele para falar da mulher, né? Você nunca pode falar para uma mulher que ela... você não pode falar a idade, né, da mulher, não é assim? E aí ele já sabia disso, o Zacarias, e falou para o Gabriel assim, olha, a Isabel é avançada em dias. Era uma maneira delicada de dizer que ela já não tinha mais condição de gerar filhos. Ela já era uma velhinha para a época. Ela devia ter mais ou menos uns 30 anos. Lembrando que a época, a média de vida era em torno de 40. Então, a mulher que chegava aos 30 naquela época, sem gerar, era considerada estéril. E aí, veja o cenário. O Zacarias aproximando dos 40, a Isabel passando de 30, e já nunca tiveram filhos, e o Gabriel diz que ela será mãe. E que o filho vai chamar João, e que ele vai desenvolver um papel muito importante aqui na Terra. Vai ser admirado por muitos e será alguém que vai converter muitas pessoas em Israel. Bom, e aí o Gabriel então deu a ele uma sanção. Disse assim, olha, Zacarias, já que você não acredita, você vai ficar mudo. Vai ficar mudo até o menino nascer. E aí o Zacarias sai do templo assustado, as pessoas esperando por ele, né? Para ele iniciar as atividades religiosas do dia, ele sai mudo e sinalizando que tinha acontecido alguma coisa, que tinha tido uma visão. E todo mundo então entendeu. E ele começou a se comunicar escrevendo em pequenas tabuinhas o que tinha acontecido. E assim foi. Passaram alguns dias, Isabel concebeu, ficou grávida. Por volta do sexto mês, ela se retirou para as montanhas, foi para a região do norte. Por volta do sexto mês, foi visitada por Maria, sua prima, Maria de Nazaré, que estava grávida também. E quando as duas se encontram, João, na barriga da Isabel, se movimenta. E a Isabel, ela então fica cheia de graça. Cheia de graça no sentido de perceber que aqueles dois seres em gestação, espiritualmente, já se conheciam e um era o precursor da tarefa do outro. Tanto é assim que lá na frente, na vida pública, Jesus diz assim para os seus discípulos. Está escrito na profecia que antes da vinda do Messias, Elias voltaria como o arauto do reino de Deus, o mensageiro do reino de Deus. Mas, em verdade, lhes digo que Elias já veio. Mas ninguém o reconheceu. E todos perceberam que era de João Batista que Jesus estava falando. Porque o João acabou tendo um fim trágico. Olha o que aconteceu. O Herodes, irmão do Filipe, queria possuir a mulher do Filipe. Deu um jeito do Filipe ser morto e queria então ter a mulher do Filipe. E claro que o João Batista reprovou o comportamento do Herodes rei. Então o Herodes mandou prender o João Batista. E na festa do seu aniversário, Salomé, a filha de Herodíades, mulher de Filipe, fala para Salomé dançar para Herodes e para a corte. E o Herodes gostou muito da apresentação da Salomé, da moça. Certamente estava de olho na moça também, né? E aí o Herodes diz assim para Salomé: o que pedires em juramento, eu digo que lhe darei. A Herodíades, mãe da Salomé, mulher do Filipe, que queria ficar com Herodes, disse assim, então, ô Salomé, minha filha, peça a Herodes a cabeça do João Batista. E ela pediu. Dizem os evangelhos que Herodes ficou triste. Porque João Batista, preso, era considerado pelo povo um profeta. E muitos já diziam que ele era o profeta Elias de novo. Porque os judeus tem convicção da ressurreição, que nós chamamos aqui no Espiritismo de reencarnação. Ressurreição porque seria a vinda no mesmo corpo. Reencarnação porque é a volta do mesmo espírito num corpo diferente, num outro momento histórico, através de outros pais biológicos. Mas eles já acreditavam nisso. E eles tinham certeza disso, e o Herodes ficou triste, mas ele tinha prometido. E a promessa de um rei tem que ser cumprida. Deu a ordem, decapitaram João Batista e trouxeram a cabeça dele em uma bandeja e entregaram a Salomé. E Salomé, então, entregou a cabeça do João Batista a Herodíades, sua mãe. E assim termina a história do João Batista como a reencarnação de Elias. E eu pergunto a vocês. O João Batista foi responsável pelas 400 mortes dos sacerdotes de Baal. Diante da lei divina, que é temperada de misericórdia, ele tinha que reparar isso. Na sua existência como João Batista, decapitado, ele repara o seu compromisso diante da lei de Deus. E, finalmente, na condição já de espírito, ele percebe que o reino de Deus não se conquista pela guerra, pela luta, pela arma, pelo duelo. O reino de Deus, realmente, como Javé já lhe dissera, só pode ser adquirido através da harmonia, da mansidão, da tranquilidade. Sendo assim, minhas irmãs, meus irmãos, eu pergunto a vocês. Nós estamos falando de saúde à luz do Espiritismo. Saúde é a plena harmonia da alma, não é a ausência de doenças. As doenças são necessárias para o nosso progresso. A história do Elias, João Batista, traz para nós duas formas de alcançar o reino de Deus. A primeira, pela luta. A segunda, pela harmonia. E nas nossas vidas, como tem sido? Nós temos atingido a saúde da alma trabalhando pela nossa harmonia? Ou ainda nós somos aqueles que diariamente lutamos, combatemos, nos colocamos como opositores daqueles que pensam diferente ou daqueles que vivem diferente de nós? Percebem que a escolha é nossa? Será que nós já conquistamos a saúde? Será que nós podemos conquistá-la? O que que o legado do Elias João Batista traz para nós? O Chico nos lembra que a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer julgar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. E nós, então, adoecemos exatamente naquele ponto, naquele órgão, naquela função, naquele membro que mais tem a ver com a necessidade de depuração da nossa alma. Então, a doença ensina muito. Eu convido a vocês a nós fazermos uma reflexão em nós mesmos. Nós já adoecemos? Quem aqui já adoeceu alguma vez? O que que essa doença te ensinou? Observa qual o órgão que adoeceu. Eu quero lhes contar um caso, só para a gente poder ir chegando ao final do nosso encontro. Eu conheci certa feita um companheiro lá na cidade de Juiz de Fora, que ele teve uma síndrome bem rara, chamada Síndrome de Guillain-Barré. Vocês já ouviram falar dessa síndrome? Alguns conhecem, mas é uma síndrome bem rara. Essa síndrome faz com que a pessoa perca os movimentos do corpo. Então ele começou a perder o movimento das pernas, das mãos, dos braços, foi hospitalizado, da hospitalização num quarto, num apartamento, foi para a UTI, e os órgãos vitais dele começaram a paralisar. Começou a paralisar pulmão, coração. Imagina, qual que vai ser o desiderato? Se param os órgãos vitais, o corpo morre, ele desencarna, não é assim? Fácil de entender, né? E aí, fizeram uma junta médica, descobriram a síndrome, mandaram vir um medicamento de fora, se não me engano, da França, e fizeram o tratamento. E ele me dizia algo curioso. Diz ele que nos muitos meses que ele ficou lá na UTI, ele teve as maiores lições da vida dele. Sabe por quê? Esse companheiro, ele era mecânico de motores, de competição. Então, quanto mais motores ele fazia, mais motores ele tinha para preparar, para fazer, para as competições. E ele, a oficina dele desenvolveu-se muito, e ele trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nos finais de semana. Ele tinha, à época, uma filhinha de 6 anos de idade, uma esposa, que ele nem via mais, a menina estava crescendo, ele nem via, porque as competições eram nos finais de semana, então que ele mais trabalhava, então ele mais morava na oficina do que em casa. O relacionamento foi esfriando com a esposa, a filha foi crescendo sem o pai, órfão de pai vivo, porque ele só trabalhar, e ele dizia que ele tinha que trabalhar mais para ele ganhar mais dinheiro, porque tendo mais dinheiro ele poderia dar uma vida melhor para a filha, para a esposa, para a família, poderia alimentar os sonhos, poderia dar a eles uma condição de vida muito melhor, e ele então entrou nesse ritmo do trabalho até desenvolver a síndrome. E ele ainda me confessou. Ele tinha alguns preconceitos. Ele tinha preconceito com relação à raça, e com relação à orientação sexual. Ele não aceitava bem os negros, e ele não aceitava bem os homossexuais. E quando ele estava lá, paralisado na UTI, dependendo com que as pessoas dessem a ele de comer, trocassem a fralda dele, lhe dessem banho, porque ele só conseguia mexer os olhos. Mas ele ouvia, via, percebia tudo que estava acontecendo à sua volta. Ele só não conseguia mexer nada. Ele estava quase em coma. Só não estava em coma porque via e ouvia. Aí ele me disse que passaram, ao longo daqueles meses, muitas equipes profissionais cuidando dele. Mas a única pessoa que lhe tratou com respeito, com fraternidade, com cuidado, a única pessoa que se dedicou a ele como um irmão, como um pai, como uma mãe, foi um certo enfermeiro, negro, homossexual. Minhas irmãs, meus irmãos, quando o tratamento deu certo e ele recuperou os movimentos, e saiu daquela UTI, ele me disse, saí um novo homem. Essa doença mudou a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa, uma pessoa muito melhor do que aquela que eu era quando cheguei aqui. Voltou para casa e diminuiu o trabalho pela metade. Resgatou o relacionamento com a mulher, se dedicou à filha e verificou que a doença é uma forma de conversão que traz para a alma a harmonia que é a verdadeira saúde. Fica a dica para a gente pensar e que a gente não precise de passar por uma doença como essa, para nós nos tornarmos pessoas melhores. Que exerçamos o nosso direito à saúde. Que todas as pessoas tenham acesso aos tratamentos médicos. Que esse direito social seja garantido, assegurado a todo cidadão, dentro de critérios bem justos e objetivos. Mas que todos nós, visitados pela doença, tenhamos em mente que a saúde é a plena harmonia da alma. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Só para comentar mesmo, tem um livro que chama-se A Doença como Caminho. Esse livro foi escrito por um psiquiatra e um psicólogo, dois alemães, né? Eles eram alemães. Então, tem três pontos, quer dizer, que significa, o livro até é muito interessante, não sei se você conhece, mas a doença como caminho, a doença como o caminho da cura da alma, né? Seria isso. Muito interessante mesmo. E nós observamos que até a ciência médica hoje já sabe disso. Ali em Juiz de Fora, a Universidade de Juiz de Fora, da Faculdade de Medicina, tem um grupo de estudo de medicina e espiritualidade, pesquisa científica, onde mostra os diversos resultados da doença como mecanismo de burilamento da alma. Que a gente possa fazer o que Elias, João Batista, nos ensinou, esse espírito nos ensinou. Vamos arrepender dos nossos erros, reconhecer que nós erramos, todos nós erramos. Mas aonde que está a sabedoria, para a gente não adoecer, é querer não continuar cometendo os mesmos erros. Isso é conversão. Isso é arrependimento eficaz. E depois disso, vamos cuidar de minimizar as consequências dos nossos erros. Se nós fizermos isso, nós não adoecemos mais. Então, olha, humildade para reconhecer que errou. Perseverança para não cometer de novo o mesmo erro. E caridade, bondade, amor, para mitigar, minimizar as consequências dos nossos erros em nós mesmos e naqueles a quem nós atingimos e que estão convivendo conosco, principalmente nos nossos lares, perto do nosso coração. Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Nós vamos pedir ao doutor Luciano que aguarde um pouquinho e vai fazer a prece final nossa. O tema, por ele escolhido, foi muito oportuno, porque a vida que cada um de nós levamos tem a ver com a alma, é a escola da vida. E nós temos que aprender, ou perceber, ou sermos intuídos de que não podemos continuar mais vivendo em função de valores transitórios. A casa, o carro, o dinheiro, a fazenda, o boi, a mulher, o filho, por aí fora. Viver no mundo sem ser desse mundo. Não é... Acho que Jesus falou isso, é vencer o mundo, não vencer no mundo. Então nós temos que saber que nós somos espíritos. O que apodrece, o que morre, é o corpo biológico, é a roupa do espírito, né? De quando ele vem se trocar de roupa. Então, a grande mensagem dessa palestra do nosso companheiro foi fazer com que a gente perceba o significado de nossas vidas, o porquê da vida, o sentido da vida, né? Cultivar outros valores, sermos honestos, acima de tudo, em primeiro lugar, com a nossa própria consciência, para podermos dar continuidade àqueles princípios que ele falou, a humildade, perseverança e tudo mais. Nesse caminho, a estrada vai ser boa, tranquila, asfaltada, e a gente vai envelhecer com saúde. Há um livro que eu uma vez divulguei aqui, Dr. Roberto Broglio, não sei se você conhece, Doenças da Alma. Na verdade, meus irmãos, todos nós somos doentes da alma. Só basta navegar para a nossa consciência, lá no fundo, ver os erros que nós cometemos, que nós somos. Né? Então, é pedir forças a Deus para a gente conseguir superar isso, caminhar numa trilha onde a gente possa estudar e compreender e ajudar os nossos semelhantes. Eu estarei completando no dia 15 de junho 80 anos. Não esperava que chegasse a esse ponto. Para mim, quando era mais novo, 80 anos era o velhinho de bengala caminhando. É que a vida muda, né? Então a gente tem que agradecer a Deus. E eu vou dizer, nessa data, agradeço, meu Deus, pela oportunidade, tudo que tive na vida, e crescer um pouco mais para aperfeiçoar o espírito e traduzir isso em benefício do nosso semelhante. Lembrando acho que Milton Moura foi ministro do presidente do TRT. Lembra dele? Acho que é Milton Moura, né? Um dia eu cheguei para ele e falei assim: ministro, numa reunião lá da WMT, gostaria que o senhor pudesse vir da disponibilidade de Belo Horizonte fazer uma palestra lá no tribunal. Ele falou: meu filho, eu sou o soldado que leva o copo d'água para o general. Olha a humildade. Guardei isso. Então, a vida é essa. A gente tem que descobrir aonde a gente vai mexer, né, para cuidar da nossa alma. A nossa próxima palestra é no dia 23/7, né, com o doutor Carlos Arandrez. Tema interessantíssimo. Eu escolhi junto com ele. Deu 10 temas, eu falei: fale sobre esse. 10 razões para confiar em Deus. Olha só o tema. 10 razões para confiar em Deus. Achei oportuno. Porque a gente fala Deus, Deus, Deus, mas não sabe o que é que fala. Da boca para fora, e tem que falar para dentro da nossa alma. Né? Então, nós vamos pedir ao nosso irmão que faça a nossa peça final. Lembrando o seguinte, eu tenho alguns exemplares aqui da programação anual do nosso trabalho aqui. Quem não tiver, só nos procurar no final, que eu facultarei as cópias. Tá? Então vamos orar. Jesus dizia que quando nós quiséssemos conversar com o Pai, que é suficiente nós nos recolhermos no nosso quarto íntimo, aonde nós vamos encontrar as nossas vibrações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a fim de elevá-los a Ele, nosso Pai. E rogar a Ele que permita que nós possamos reconhecer os nossos erros, não errar de novo, minimizar as consequências dos erros, para que nós possamos ter perfeita, plena harmonia na alma. Porque a consciência tranquila e a certeza do futuro, da vida espiritual, são suficientes para que nós conquistemos a felicidade. Assim, Pai, nós ainda relembramos hoje a oração que Jesus nos ensinou quando perguntamos a Ele como nós deveríamos orar, e Ele nos disse assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, porque teu é o reino e a glória para sempre. Assim seja. De debaixo dessas vibrações, nós vamos encerrar a nossa atividade da noite. Muito obrigado pela presença de todos. E outra coisa, convidem as pessoas que vocês têm acesso para participar do nosso trabalho. É o processo da multiplicação, né? O nosso trabalho da Abrame, o foco é a espiritualização do direito e a humanização da justiça, mas dirigido aos magistrados, mas facultamos aos serventuários e demais interessados. Amigo do amigo, bem-vindo, né? São almas que vão receber luzes. Tá? Muito obrigado, então, e quem tiver a necessidade do programa, só me procurar. Boa noite para todos. Doutor Roberto, é só apertar aqui.